encontrar um dia. Esperei esse momento toda a vida. Guardei meu sentimento pra lhe entregar o juramento que irei te amar. São tantas coisas que eu tenho para lhe falar. Já não encontro palavras que possam expressar. O que eu sinto é tão difícil de explicar, mas dá pra ver no brilho do olhar. O medo encarei, perdi de vez a timidez de te contar o segredo do meu desejo. E talvez seja mais forte do que eu imaginei. Te juro, não pensei de que um dia eu pudesse te encontrar no metrô. E se tivesse a chance de falar-lhe de amor, que não houvesse passagem pro exterior. Esquece, por favor. Brincadeiras, conversas, tumultos, e agora tão distantes, você me ensinou a ficar de luto. Por isso que eu te juro, vou sair desse escuro. Andar, pensar, respirar um ar puro. Então estava indo lentamente para casa, às 2:30 da madrugada. No meu celular toca e é a sua chamada, buscando uma resposta na minha atitude amada. Eu atendo atentamente enquanto você fala que tem saudade da minha boca e da minha pegada. Diz que me ama, me chama, que me